vem me amar. Eu só quero seu amor, vem me amar. Eu só quero seu amor, vem me amar. Eu só quero seu amor. Vamos nessa, Delírios do Olhar. Pra você, ao vivo. Portal do Arrocha. À noite, quando me deito, não consigo mais dormir. Me dói dentro do peito e você não está aqui. Sinto que me falta forças pra encarar essa paixão. Me sinto fracassado, não aguento a solidão. Lembro do seu jeito lindo de correr pra me abraçar. Aumenta minha saudade e o desejo de te amar. Sem você, vem me amar. Eu só quero seu amor, vem me amar. Eu só quero seu amor, vem me amar. Eu só quero seu amor, vem me amar. Eu só quero seu amor. Quero estar contigo novamente, te deitar em meus braços pra poder te